seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado, Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado, Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado, e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, Cristo foi.